Boa noite. Plano piloto, Taguatinga, Bandeirante, Guará, Ceilândia, Planaltina, Lusiânia, Formosa e entorno. Chega nisso tudo, é? Está entrando no ar a segunda edição dos Reis da Gambiarra, aqui na Jornal Armadilha. O único programa de humor de Brasília. Gravado nos estúdios Audio Fidelity, em digital. Marketing G3 Comunicação, seleção musical dos DJs Carlos, Léo e Marcelo Gebert. Redação e apresentação, Ronaldo Krieger e Elcio Mendonça. Esse cara ainda tá no programa? Que chatice. Participação especial e fixa do Rodrigão MK, voz da abertura do programa do locutor número 1 de Brasília. O mais sexy, o mais gostoso, o mais para ouvir e amar. Também galã e cheiroso, eu. Euzão Sérgio Camargo, que empresto minha doce voz para esses panacas. Muito bem, no programa de hoje eu vai rolar... Ah, quer saber de uma coisa? Eu não vou ler tudo, não. Não vou. Já estão me explorando, viu? Vocês já estão me explorando. Eu fico aqui ralando e eles ficam ricos com esse programa. É, pois é, estão ficando ricos, já estão andando de até de carro importado. É... Caridade tem limite, acabou.